3153? Confirmo. Da 3153, 3 a 5, 6 a 1, conta de cada parte, conta de um chão de tal, 5 a 0, no fim. Manda a próxima espera para 3153. No solo, aos 02, direita, após táxi via Alfa, Juliette, porta 108. Direita Alfa, Juliette 08, bora 09. Tá 3153, pode ser a próxima. Tá 3153, 3 aliás, decolar pista 1 a 0, verso 1 a 0, graus 1 a 2 nós. Obrigado, aí decolar, tá 1 a 0, tá 3 a 1 a 3. Alô 512, chamo Centro Recife, frequência 93.8, alterno 135.3. 288, eu tava 3321, 512, bom dia. A 9970, apenas a informação, deixa que a gente terminar, tá mantendo uma linha do afastado do posto lateral da estrada. Pra direita. Grau 9972 estabilizando? Vai estabilizado, 72. Lete final, chame tu, frequência 18, decimal 95. 18, chama o controle agora no 20, decimal 8, bagagem. 08, olha. Bom dia. Bom dia, grau 9972. Bom dia, grau 9972. Confirme se usa o campo. Visual do campo. 09972, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-3-9, pista molhada, sem chuva sobre o campo. Sente o 09972. 3153. Oxane 6225, formação hotel correta, guarde cópia. 4201, número 2 para cópia, aguarde a autorização. Passou o radar, desceu para 4000, pousinho, chegada bom, ajuste 1-0-1-5. Autorizado Brasília, subi a rota do plano, pelo 1-7, nível de voo 380. Sai da Arboruno, transição Alefa. 3-4-5-4-4-7, controle Salvador, 1-2-0-8. Correto, é forte contra o 6225. Autorizado Campinas, via rota do plano, nível de voo 320, saída São Romo, Leda, Motiva, transponder 5450, controle Salvador, 120-8. Autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, atenta ao San Jadon. Alfa, Kilo, Pátio 3, atenta ao San Jadon, Federal, vai lá. Sempre que eu vou aumentar para 2,5 por mais quantas milhas? Zona 53. Mas escuta, mais 20 milhas. De mim, Vicente. Zona 103, após desvio, vou direto para o seguro. E após desvio, vou para o seguro, para 3, Zona 103. 09970, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 129, pista molhada. São 3153, cruzamento 180, chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa 128, no sinal 35. 351, 2235, São 3153. São 3157, autorizado final de 150 e ele é sexo, informe estabilizado. Norte 8000. Bom dia, ajuste o meu caminho 5, pode avisar o campo. Decola da 1-0, saída a 1-1, 4.62, controle 120, pois. Saída fonte ponto Buenos Aires 93. Reportará. O azul 2775, retorno para sequenciamento, esquerda pela 045. 045, azul 2775. Ativo de emissão ótima. Próximo lado 275. Para o circuito, eu estou para o sequenciamento, curva esquerda na prova 3, 4, 5. 4, 9, circuito. Limite vai ser a radial 2, 5, 0, agora que está aberto. Proxima 211, ponto cruzado de ainda, ponto de espera em reporte, ponto ajuste ao time 10, 16 agora. 10, 16, é. 201, cruzou nível 140, chama Centro Recife, 925, decimal 1, caso negativo, 128, decimal 35. Mono 1235 com Recife, 404. Conselho 275, pariu a bomba, era presente? Não tem a pré, 275, limite ao lado. Zero. Sou Salvador, Oxalear 6211, pronto no ponto 01 do Centro. Xunha 6211, autorizado de área, decolar pista no zero, vento 190 graus, 10 nós. Excelente, alinhado e decolar. 4298, tráfego que apareceu de 8 milhas à frente, sua direita, sua posição 2 horas. Pela direita, vai na proa 040, limite ao lógico. Pro 950, direita pro 045, limite ao lado. Direita 045, limite ao lado, 49. O 775 fez para 2.000 estrelas, lixo no 0.9. Eu já pego 1.016 do 2775. O 4958 utilizado para 3.000 estrelas, a lixo permanece no 0.9. Para 3.0964, na sequência. Até o que aumenta a velocidade ou reduz, é só falar. Excelente, direto. Direita para 055. Direita 055. Xalé 6211 bom dia, via Santa Salvo 1, subo para o nível 360, via Lácia. Ok, subindo para 360, via Salvo 1. Lácia, chegou em controle de 120, décima 8, Lácia, fica certa para o ataque. Usado o LS, isso aí? 1775 para curva direita na altura 060, forma estabilizada, 2775. 060, curva estabilizada, 2775. Chama 6225, chama 7 Recife, frequência 128, decimal 8, caso negativo 135, decimal 3. 1288, alternativa 135, decimal 3, obrigado, um bom dia. Eu não vou. 5 reboque, então portão 01 na agilidade. Ok, beijado, obrigado. Posso 958 para interceptar o curso do localizador, direita na praia 060. Estamos estabilizados, já descida para 2 no teste. Direita 060, descendo ao 2 no teste, vai repartir estabilizado, 4958. Bom dia, Azul 775. Bom dia, Azul 775, estamos a 6 minutos em Jussiá. Azul 775, ajuste 1-0 no meio, continua aproximação, aguarde a utilização de pouso. 16, mantém aguarde Azul 775. Azul 775, a parte visual do campo, forma chuva, no momento, pista molhada. Reportaria visual 775. 1093, aposte um ponto de espera, pista 0 via taxa Índia, aguardando as instruções para ingresso. Azul 4958, CLS. Azul 4958, complexo final, Chino Torre, ano 18 do sinal 95. Ano 8, 95, bom dia. Bom dia. Salvador, Coisa, bom dia. Azul 4958, passando Duna, estabilizado. Azul 4958, bom dia. Hoje a aproximação, reporte visual com campo. Forma chuva leve na final e sobre o campo, pista molhada. Estimado de teto 1.500 pés, reporte visual. Aqui tem a pista vista, azul 4958. Ok, ciente, pista vista, aguarde instruções de pouso azul 4958. Sequência. Salvador, Dona 093, pode estar Dona 0. Dona 093, após o pouso da TR das outras, italiano e manteve a pista no 0. Após o TR da azul, está autorizado a área e manteve o Dona 0, mas... Azul FX Índia, frequência livre, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Azul 2775, no solo 41, libera a próxima direita, táxi seu eco, chame o solo 121 da sua lado. Solo 219, azul 275. Azul 4958, baixado e travado. Gente, azul 4958, estado autorizado, pouso 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bom dia. Então, põe claro via telefone, caso não consiga contato, se não manter o fundo com o brilho dele, ok? Ah, tá. Ou tá muito forte ou tá muito fraco. Bom dia, contato radar, se você para o nível de voo 360, saída Arborona. Essa é a nível 360, solicitou-se a... Ah, por 1, por 1, 0, 9, 3. Qual é a posição para ajudar 775? Qual é a posição 775? 12775, informação 4 Lima. Conseguiu contato com o Paulo, confirmando? Ah, negativo, estava tendo a sua escuta, o delírio não respondendo, vai procurar a confirmação, obrigado, 12775. Por gentileza, tem como fazer o cheque na frequência 219? Vai já. Solo 649, bom dia, autorizado chegada Banff, desça para 4000 pés, ajuste a 0 na meia. Roma 093, São Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 135, decimal 3. Roma 288, alterna. Alterna 135, decimal 3. 135, 3, muito grato. Colado 73, autorizado a NM, mantendo 0. 73, autorizado a NM, colado 0, mantendo 40, grau 0, 9, 9. decolou 57, chama controle 120, decolou 8. 208, obrigado. Bom dia, Rio Signado 73, decola a pessoa da PUCA, Jamo Aru. Rio 5973, bom dia, contato radar, subatório nível de voo 330, sai da PUCA. Nossa, da PUCA 330. Goma 649, cancelada as restrições de altitude, vista para 2.000 pés, autorizado sinal ILS-X, reporte estabilizado.